Coração blindado não pega feitiço. O amor constrói a força da paixão. Vai incomodar, mas não ligue pra isso. Não estude os fofoqueiros de plantão. Vai daqui dali aos trancos e barrancos. Tanta coisa que a gente superou. Oh, oh, oh, oh, tesouro bem maior que conquistamos. Tem uma quantidade imensa de amor. Oh, oh, hey! Mas tem gente que não pode. Ver ninguém feliz que sofre, sofre. Gente que não pode ver ninguém feliz, ninguém feliz, ninguém feliz. É, porque sofre. Deixa essa gente pra lá, geral. Deixa essa gente pra lá. Ninguém vai meter a colher em briga de marido e mulher. Deixa, deixa, deixa, deixa essa gente pra lá. Ninguém vai meter a colher. Deixa pra lá, Mario Kid. Tamo junto, mulher. Quando o bicho pegar, não entra nessa, meu amigo. Sai da zona de perigo. Vê se não dá sorte no azar. Fica ligado no que eu digo, meu mano. Fecha comigo. De repente o bicho pode pegar. Eu não tô de papo furado pra você ficar bolado. Tem gente que tá pagando pra ver. Se liga, teu comportamento tá ficando alterado. Você pode botar tudo a perder. Vê se segura tua onda nessa onda que tu anda. É, tô falando. Não vale a pena se queimar, tô com pouco fica queimada. Ainda tempo, vale a pena pensar. Amigo, sou teu amigo, tô preocupado contigo. Você não pode me decepcionar. Porque quando o bicho pegar, não vai dar nem pra correr. E não adiantará, ajoelho tem que rezar. Porque quando o bicho pegar, não vai dar nem pra correr. E não adiantará. Ajoelhou, ajoelhou, ajoelhou, ajoelhou. Quando o bicho pegar, não vai dar nem pra correr. Taca fogo, cavalo. Ô, Caxias. Ô, mulher. Quando o bicho pegar, não vai dar nem pra correr. E não adiantará. Ajoelhou, tem que rezar. Cheia de mágoa, essa mulher já tá cheia de mágoa. Não cabe mais nenhuma gota d'água. Não cabe mais nenhuma gota d'água. Essa mulher tá cheia de lamentos. Essa mulher tá cheia de lamentos. Porque brincaram com teu sentimento. Porque brincaram com teu sentimento. A mulher quando anda se entrega pra toda a vida. Mas se for enganada faz coisa que até Jesus Cristo duvida. Ela é uma dama que honra a fidelidade, mas também extermina quem age com falsidade. Muito mais perigosa que bala perdida. É mulher traída. Ela joga granada, depois sai batida. É mulher traída. E coloca chumbo preparando a comida. É mulher traída. E adora dar banho de água fervida. É mulher traída. Ela muito bolada, depois dorme de calça comprida. É mulher traída. Se não pega na volta, ela pega na ida. É mulher traída. Que ela comigo tá na torcida.